63, 15, 1909. Reduzindo, 15. Solo gol 1806, tá só contato com o Bel de 185, condenando o Recife com 6, 2 horas de atraso. Localizador já está avistando, 6141. Positivo 6141, torre 118, decimal 6. 18-6, obrigado. É 315, pode prosseguir para 2, tá? O 6315 agora para sequenciamento, curva direita na proa 225. Proa 225, 6315 descendo para 2000. Direita 225, 2000, 6315. No 41, no cheque o trem, e livre pouso, pistola 0. Vento 1, 2, 0 graus, 8 nós. Ambiente livre pouso na pista 1, 0, já está abaixado, travado. Passar ainda do Walter Marques. Sim, já está autorizado o pouso. Gente, 6141. 25 a bordo, no metade, estou em 1, 2, 6, 2. 6315, Vitor para interceptar a final do ILS X-Ray, curva à esquerda para 1-5-0. Esquerda, 1-5-0, interceptado. Autorizado a interceptar o 6315. 6315, vai curvar a esquerda para o 060 para reinterceptar. 7315. Torre Salvador, o gol 1806, próximo ao ponto, espera dar 1-0, pronto. Deixa manter a posição. Vai manter a posição. Chamé 6315, reduz para aproximação, reposto estabilizado. Reduzindo, reportará estabilizado, 6315. Web 6721 no centro Recife 12545, secundário 12085. 2045, obrigado. Webjet 6721. Passando, descendo para 1500 na proa da rotatória. Papatango, Romeu, Papatango. Escuta. Descendo para 1500 pés e reporta visual para o campo. Para o campo, descendo para 1500. Estabilizou o Romeu, Papatango. O Xané 6305, estabilizado. 3-5. Localizador de grade estabilizou. Positivo, torre 118, decimal 6, bom pouso. 18-6, bom trabalho, senhor. O meu Papatango chama a torre 118 decimal 6. 18 6 graus, boa tarde. Romeia 00 no 08, aguarde, puxa sonar. Guarda, Romeia 00. Salvador, muito boa tarde. Papatango, Romeia, Papatango, a 3, filho da laboratória, que já está no campo. Papatango já está no final normal no 7. Para final do 7, Papatango. Minha 141 no solo 48, linha direita, chama 121 lá no solo. Quer confirmar a frequência do som? 121 no 19. 219, obrigado. 6315, vento 130 graus, 109, cheque trem, livre pouso 10. Livre pouso 10, baixou e travou 6315. Solo di Francisco Chanea, meia 141. Chanea, meia 141, Alfa, para Francisco Juliette. Alfa, vou reportar de Juliette. Positivo, QNH 1013, trip 140. 10. 9, para a conquista autorizado, nível 200, decolando a pista 10, curva à direita. Saída gole e vão. Controle 119, decimal 8. Transponder 5403. Obrigado, Daniel. Matheus, o gol no 809. Gole e vão. Controle 198. Transponder 5403 ao trip 5489. 5489, chama o posicionamento. Pará. Para o posicionamento no 1. O gol 1924. 9401, aguarda posicionar. Guardando posicionamento 924. Antes da Juliette, Sané. 6141, ingresso Juliette, portão 07. Juliette para o portão 07, 6141. Meia 315, solo ao 50, direito 1219, solo. 219, 6315. Romeu Papatango, livre pouso, pista 17, vento 120 graus, 109. Livre pouso na 17 para o Romeu Papatango, grato. Romeu Salvador, boa tarde, 6315, pouso na 19. 6315, a parte da 3 da Juliette. Entendeu reportar antes da 3 da Juliette? Informativo. Gol no 6008, tá? Tá na escuta? No 600. Coordena o equipe de solo, após a passagem do aeroporto da retaguarda, vai iniciar o táxi daqui a pouco, tá autorizado, puxa o sonar, chama táxi. Autorizado. Pode iniciar o acionamento na posição, chama pra posterior pushback. Gol no 924, versão número 2 para iniciar, tem que aguardar o braço da para iniciar o táxi. Solo Salvador, Santos 3661, está na posição 04, preciso de feedback acionamento. 3661, aguarda, posicional número 2, você vai iniciar. Gente, número 2, aguarda na posição. Solo Santos 3805, para o táxi, com 1 a 48 no meu V, alternando o galeão com 4 horas Seu 3805, táxi autorizado via pátio, índia em alfa, no ponto de espera da 10, chama a torre. 1-1-8-6-12, altímetro 10, no 3. TV táxi, pátio, índia alfa, onde espera a torre 18-6, com 1013, 3805. Fala, boa tarde, voo no 333, com a informação que é bem. No 333. Autorizado São Paulo, nível 360, via perto 16, decola 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 119.8, transponder 5402. Aguarda para o cotejamento. Bolsonaro 6315. Potência Juliette, da passagem Airbus da Tanta, que temos via parte, após ingresso ao portão 03. Bolo 333, pode cotejar. Pois não, 360, comboio de transuno no meio, decola 10, curva direita da Elia da Bridge, C98, controle 5402 no transporte, 1-3-3-3. Chama a congestionar no 333. Bolo 924, escuta. Escuta, 924. A livre acionamento na posição, só aguardando o tráfego da TAM, vai passar a retaguarda agora, depois pode iniciar o pushback. Gente, autorizado o acionamento, aguardando para o pushback, bolo 924. O trip está livre pouso, vento 160 graus, 109. Livre pouso, 5400. Autorizado, ingresso, cabeceira, repórter aliado. Papatango, qual é o pátio? Autorizado, retorno, repórter aliado. Gol no 394, autorizado Galeão, 360, decola da questão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Bidev. Bidev intercepta até o número 9857, seguro e aperto 16, controle 119.8, transponder 5166. No 394, único, confirmando, nível 360, saída da El, após Leda, após Bidev. Transponder 5166. 5166, da El, Leda, Bidev, a saída para o gol no 694. O 6365 prossegue para 3, avistando a aeronave no pushback na 1-3. Consciente, pode ingressar para o 03. 924, só tem para o Bolsonaro, está quase ingressando no portão 03. Consciente, 924. Observar o transporte, 5166. Trip 5400, mantém a posição de Juliette, previsto o portão 01. Está sendo fixado agora na água. Ok, vai para a posição 01, aguardando aqui a Santa Juliette, liberação do 5400. Fala, gol na 600, está com o fono no 5400, 2 horas e 40 de autonomia, Fernando Marcel para cá. Sim, eu era do táxi, vou no 600, o tráfego tá puxando no passo, tá seguindo puxando o tabaco. Guardando no 600. Pede condições visuais no corredor Axé, ponta farol da barra, Vitor de Juliette. Ponta na farol da barra, Júlia. Nossa, o controle, prossiga. 705, passando através de Veracruz. Sente, ingresso corredor Veracruz até Paripe, após rotatória, o Kilo Romeu Oscar reporta Paripe. O Gol no 600 pode iniciar o táxi até através do 05. Através 05 para a 600. Altímetro no 013. Então, o tráfego está iniciando no 04, hein? O nome é 00? Negativo, o tráfego está iniciando no 01. 01. Salvador, boa tarde, é 8610, pode informar sua palavra. Voo 6210, acione a identificação, desce ao nível de voo 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Boa tarde, OTAN 3805. 205, contato da decolagem, Sobel 340, após 2000, autorizado Leda. Sobel 340, após 2000, direto Leda, 3805, obrigado. Autorizado o voo local, onde né? Aqui o corredor pode corredor a pé. 190, voo 1806. 1806, centro Recife, 12545, secundária 12685, bom voo. Está ativo 245, 2085, voo 1806, até a volta. Para o táxi do voo 924, tem 189 a bordo, 2 km Salvador. Voo 924, táxi autorizado à direita, via parte em Alfa, no ponto de espera do 90 Torre, 1862, altímetro 1003. 0936, no ponto de espera 924. Voo 1394, uma posição 5 para o feedback e acionamento. 31405, aguarde. O 3405 aguarda, número 2 setor. Que aguarda, então, 3405. O 600 pode vir conseguir passar em frente, seguindo o voo da companhia. O 600 não pode esperar da 10 torre, 118, meia dúvida. O pior, o 600? Assistente, direção 600-265. 35400, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 3405. É 3661, na escuta? 3661, na escuta? 3661, no poder de pistola, após a passagem do Embraer da Trip, retaguarda autorizado para estacionar seu ataque. Após a passagem do Trip, é autorizado a fazer estacionamento. Colo 314. Tem tráfego da Trip, Embraer em direção agora no 41, não pode tráfego, passa a retaguarda autorizado para estacionar seu ataque. Ok, após o Trip, está autorizado o 1394 agora. Bom, 1394. Índia no Rio Meral, acompanhamento correto, estacionamento táxi 02 a bordo, torre 1862. Solo no 333, posição meia para posicionamento. No 33306, está autorizado já no ataque. Autorizado já para o teste, no 333. 600, número 2, a decolagem, manter ponto esperto. 44, Fortaleza? 44, Fortaleza. 44, autorizado Fortaleza, 370, criança 3119. Decola da pista 10, primeira curva esquerda, saída mão, transição próxima. Controle 119, décima 8, transpondo 4411. Da barra, agora livre frequência para coordenação, bom voo. Quase quatro, só para posicionar. 300, manter autorizado. Night action para ingresso no set. Prezado rotatório aqui, Romeu Oscar. Decola o 04, controle 19, decima 8. 98, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou 1924, decolou. 1924, contato rodada decolagem, sobe e mantém o nível de voo 350, seguindo Puca, Jão Maracaju, essa aí. 350, Puca, Jão Maracaju, gol 1924. Sente azul 4116, aciona a identificação, desce ao nível de voo 060, chegada a Mari. Salvador, o TAN 3661, 82 pessoas a bordo, autonomia de 2 horas e 30 minutos, Saldanha Aracaju, pronto para o TAN. Já confirmei, 82 a bordo? 82 a bordo. 3661 no táxi autorizado, em frente, Índia e Alfa, ponto de espera 010, torre 1-1-8-6-12, altímetro 0-2. 1-1-8-6-12, táxi a Índia e Alfa. Alves. 3-3, táxi autorizado. É a parte inicial, por no ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro no 02, seguindo o Boeing da companhia, fechando 05. Ok, seguindo o W da companhia, parte inicial, por ponto de espera 2,6, 1363. Dois, desce a... 35489, puxa o estacionamento. 5489, autorizado, chama táxi. Parava, táxi. Solo Torre e Salvador, TAS 3661, ponto de espera da 10, ponto de decolagem. 3661, autorizado a alinhar e decolar, avião turno 20 graus, 109. Autorizado a alinhar e decolar, TAS 3661. Whisky Kilo Zulu, controle. Se aproximando do ponto 0 da 1, 0 pronto. Consciente, mantém o ponto de espera. Mandei. Tente o Whisky Kilo. Ingressa no corredor Veracruz até Paripe, reporta Paripe. Aproando rotatória. Kilo Zulu, temos a leitura aqui de 1.800 pés. Cima linha, mantém ou ali decola? 3661 na linha e decolar. Alinhar e decolar, 3661. Quatro da Gol, alinhar e manter autorizado. Ok, alinhar e manter, vamos 394. Final da 17, baixada travada de fábrica, Vila Romeu Oscar. 6210, descida 2000 pés, está livre o LS, X-Ray, reposta brisado. Descida para 2000, está autorizado e LS, reposta estabilizado, chama 6210. O azul 41 no meia, descida até o 050. Desce ao 050, 41 no meia. Decola os 10, controle 19.8. 19.8. Negativo. Controle Salvador, muito boa tarde, é o TAS 3661, está passando 2.500 metros. TAS 3661, contato da decolagem, sobe o nível de voo no 40, saída coral. No 40, saída coral, está presente, pode voar coral? Pode. Confirme a alternativa. Pontes claros, 4 horas e 20. 9 táxi, 3, 4, 1, no Índia e Alfa. Ponte espera do 90, torre 1, 8, 6, 2, altímetro 902. 902, 8, 6, torre. Solo Salvador, boa tarde, 5401, tem informação, Quebec, autorização para Porto Seguro 3401. 5401, autorizado Porto Seguro 340, decola da pistão 90, primeira curva à direita, saída da El Leda. Aerovia Paris 50, controle 119.8, transponder 5423. Autorizado 340 para Porto Seguro, decola da 10, curva à direita da El Leda, na frente, segue na Cruz 50, 398, controle 5423, transponder 5430, para o box do outro. Tchau, professor Márcio, 4-1. Torre, boa tarde, a Chanel 6200, seu escuro. Consciente, mantém a posição.